tem que valer pra morrer o papo com ele. Prossiga. Prossiga. Salvador, Fábio Clima, poderia confirmar as condições meteorológicas para o Fábio Clima na nossa rota? Agora. Muito bem. Controle voo 260, informação Tango. 260, bom dia, via mar, desça 2 mil pés, ajuste 1018, reporte localizador, pistão no zero. Via mar, 1018, reporte localizador, 260. Clima, controle. Tudo passa no clima. O Aracaju informa que o teto agora é de 3 mil pés, visibilidade de 5 mil metros, chuva leve sobre Aracaju. Sim, você poderia confirmar se tem conhecimento de alguma cidade elétrica no setor norte de Salvador, noroeste? Confirme? Tem conhecimento de alguma cidade elétrica no setor norte ou nordeste agora aqui de Salvador? Negativo, não teve nenhum relato não quanto a isso. Bom, muito bem, viu? Autorizado, gol no 397, chame táxi. Para o pushback acionamento, passarelo 22, 23. Autorizado, 2223, chame táxi. Trabalhar para o táxi. O Salvador 3602, posição 7, pushback acionamento. Autorizado, o TAN 3602, chame táxi. Dentro, passará. Siga. Ô, Cid, chame para novo, poxa. Não, é o TP. Confirme. Roda trip 5486, por gentileza, não, pra qual? Trip 5486, pronto pra qual? Avião, senhora. Trip 5486 para Lençóis, autorizado nível 200, decola da pistão no zero, com primeira curva à esquerda. Saída Momo, Alba, faz alvo direto Lençóis, controle 119, decimal 1. 35, torre 118, decimal 6. Aciona 5423, trip 5486. Autorizado no 200, decolada 10, com curva esquerda, Momo Almo, Lençóis direto, 109.35 ao controle de saída, torre 18.6 e o transponder 5.4.3.3. 3.5.4.8.6, correto, chame pronto para o pushback acionamento. Maria Marcelo. Para o táxi, passaria do 2223, com 40 a bordo, até a Salvador, 3:50 de produto. 2223, está visual com tráfego da TAN que realizou pushback no gate 7. Afirmativo. Vai aguardar o início do táxi da TAN e seguir até o ponto de espera da pistão no zero. No ponto de espera, torre 1186, ajuste no 097, passaria do 2223. Gente, após o TAN, segue para o ponto de espera da 10, chama 1186. Um bom dia, muito obrigado. Salvador, TAN 3896, bom dia, informação, uniforme. 3896, bom dia, via Mari, desça nível 050. Mari 050, 3896. Lúcio 3602, temos um total de 223 a bordo, autonomia de 3 horas e 10 minutos, alternada é com fim. São 3602, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 986, ajuste 10017. Um bom dia. Gente, Juliette Alfa, ponto de espera 286. Obrigado, senhorita. Bom dia. E LS260. 60 completo, final sem minha torre, 986. 86 torre, 260. Salve, Salvador, Fox, Recolino. 7, reporte ingressando terminal Aracaju, alterna aquele controle 1203. Até lá na minha escuta. Trabalhar ingressando Aracaju, lá 1203, até lá no curso. Salvador, 3602 da Sam, bom dia, estamos no ponto de espera da 10, sem condições de decolagem imediata. 3602, mantém o ponto de espera. Ele vai manter um ponto de espera então, 3602. Zero, reporte visual com campo, 190 com 12 metros. Vai repassar. Bom, 260, complete, LS, torre 186. Visão com campo 260. 260, livre pouso, 90 graus, 12 nós, 1018, pista molhada. Livre. Porta 207, controle Salvador, acima identificação, desça ao nível 100 na chegada bom, altímetro 1098. Desce 100, 4207. São 3896, autorizado a final do procedimento LSX8, estão no zero. Desça para 2000 pés, altímetro no 098, reporte estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, 3896. 602, Jalim, mantendo no zero. Jalim, mantenho, 3602. Salvador, bom dia, eu passarei 2223, pode esperar pronto. Após a rolagem do TAM, ali mantém. Após o TAM, ali mantém, 2223. 260, no solo aos 35, libera a direita, solo 219. Livrando, 219, à direita, 260. Papa Romeo Fox Eco Lima, informa o tráfego 11 horas, 18 milhas, é um Embraer 190, livrando nível 180 para uma centena, rumo ao sul. Salvador, Gol no 260, bom dia. Bom dia, Gol no 260, táxi via Alfa, mantenha antes da táxi Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, 260. Confirmar o 3602. Afirmo, livre decolagem, 180 graus, 159. É, está Quilo Sierra Lima, informação em curso uniforme, ajuste 1097. Confirme se fez uma DLA para a GQE? A gente agora, o horário do plano tá para 14h45. Se quiser adiantar, vai ter que fazer uma CHG para adiantar agora. 14h45 retorno. Foi feito uma DLA de retorno. Roda? Negativo, senhor. Toda a rota está tempo bom. Ok, grato. Copiou, Copa Colina, muito obrigado pela informação. Controle Salvador, TAM 3602. TAM 3602, bom dia, contato radar, saída da EL. Sente saída da EL, sessão 300, 3602. Estou no passo 4, senhora, eu vou fazer um giro de manutenção, um balanceamento de carro. Sente, tem um dia bravo, recorte corte, temperatura 2,3. Vamos para o corte, não. Solo Salvador, Gol no 983, posição 04, pushback e acionamento. No 04, Gol no 983 é o número 2 no setor para pushback. Tráfego da companhia já iniciando no gate 3. Você escuta o Gol no 983. 207, desce a 4000 pés, ajuste 108. 108, desce para 4000 pés, 4207. Quilo Serra Lima para GQE, autorizado nível 140, radial 261 de Salvador até 100 milhas, decola da pista 107 com curva à direita, saída Gole, após Gole direto. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, aciona 5420, Kilo Serra Lima. Afirmativo, para GQE, nível 140 autorizado, direto radial 261 de Salvador até 100 milhas, após cancela para o segue visual no nível 045, decola da pista 107, curva direita, saída Gole, após Gole direto, controle 119 decimal 35, aciona 5420. 5420 no transponde, Papa Romeu, Cristiano, não autorizado em Salvador, já que é no nível 40, agora 17, primeira curva direita, Gole e após Gole direto, radial 261 até 100 milhas, após 045 de repente direto, controle 6935286, transponde 5420. Confirmando que o Serra Lima, o controle solicitou para modificar a saída para Gole, Eval e após Eval direto, já que é, confirme o PLB? 2 pro Alberto, Gole Serra Lima, confirme o local de estacionamento? Pode sim, com a galera está. Ciente, para acionamento táxi, torre 98, decimal meio, bom dia. Obrigado. Bom, Salvador, eu vou 983, poderia confirmar o vento na frente? Confirme? Poderia confirmar o vento, por favor, do gol 983? O vento, 160 graus. E 10 nós com rajada de até 20. Centigrado, gol 9023. Ô Juliette, gol 260. Gol 260, vai guardar a tráfego da companhia liberal gate 4. Beleza. Autorizado o pushback acionamento do gol 983? Negativo, tem o tráfego da companhia, só retaguarda. A frente potencial gol 983. Número baixado, trabalho. 3896, reporte visual com campo, 150 graus, 159. A reporta visual, 3896. Uno 397, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 186, ajuste 10, 18. Bom dia. Índia Alfa, no ponto de espera, torre 183. Gol no 983, não escuta? Gol 983. Tráfego da companhia já vai livrar a retaguarda. Poderia coordenar com a equipe de solo para realizar o pushback para além da Taxi Juliette, como se fosse o pushback do gate 5, tem o tráfego da companhia que já está aguardando para ingressar no gate 4. Afirmativo, Taxi Olinda Juliette, como se fosse pro gate 5, que eu coordeno com o solo, gol 983. Semicentro Recife no 3325, alterno no 288. 7302, 133-25-288. Obrigado. São 3602, a primária 133-25. Confirmando 133-25 a primária. São 3896, táxi via Alfa, vai observar o tráfego da Gol à frente, ingressa via Juliette e retaguarda o Gol, ingressa também via Juliette para o Gate 10. Ok, Alfa Juliette na retaguarda do Gol para o 10-3896. Tá, 19 nós, variando de 15 a 25 nós. Thank you.